V2. Licença pra chegar, que a mensagem sirva na diversidade. Sempre alguém precisa uma palavra certa de incentivo, que vem pra acalmar um ombro amigo. Aos 23, moleque, disposição pra vida. Eu era ali, coragem, essa é a alternativa. Vai que é sem massagem, cê tem tudo o que quer: dinheiro e mulher no pé. Desbravei o segredo do mundo, mutilei minha adolescência e acabei com tudo. Em busca de prazer, é o que faz feliz. Olha a sua família, cê tem tudo o que quis. Nunca te faltou nada, sua mãe é firmeza. No que precisar, pode ter certeza. Na alegria ou na tristeza, eu vou estar do seu lado. Filho meu, não ande no caminho errado. Seria fácil das palavras, eu segui seu caminho. De olhos vedados, eu caminhei sozinho, desprotegido, sem sabedoria. Um tolo egoísta, recebe sua quantia, agora sofre só. Perdeu sua chance, desperdiçou, negou. É sem revanche, é tipo um avalanche. Conflitos e perdas, o medo e a fraqueza destrói seu alicerce, esmaga sua grandeza. Corrói seu consciente, diminui seu poder. Sem defesa é sofrer, naufragar, se perder. Tudo que eu quis, a vida me deu. Caí, aprendi, e aqui vou eu levar meu testemunho em algum lugar. Sempre tem alguém querendo se salvar. Tudo que eu quis, a vida me deu. Caí, aprendi, aqui vou eu levar meu testemunho em algum lugar. Sempre tem alguém querendo se salvar. É tudo no seu tempo, só o sábio entende. Nos bastidores da agonia, o ímpio não compreende. E causa contenda, mas não arruma nada. Assim tá escrito e eu confio na palavra. O sábio segue em paz, o tolo sofre só. Aí dessas palavras descobre o que é melhor. O universo testa, coloca na frente. É fácil sonhar, não pagar é presente. Cê não chega um lugar sem personalidade. O mundão exclui, essa é a verdade. As oportunidades é uma loteria. Respeito mais velho, a voz é o guia. Discernimento, forma ideologia. Pode pá que não dá outra, que é o que vale hoje em dia. No decorrer da quebrada, eu vejo vários caindo. Derrubaram mais um, disseram que é destino. O que os olhos não vê e a boca não fala. É lei pra sobreviver, o chicote estrala. Desvia-te do mal ou segura a queda. Cê ainda temes, coração de pedra. Tudo que eu quis, a vida me deu. Caí, aprendi, e aqui vou eu levar meu testemunho em algum lugar. Sempre tem alguém querendo se salvar. Tudo que eu quis, a vida me deu. Caí, aprendi, aqui vou eu levar meu testemunho em algum lugar. Sempre tem alguém querendo se salvar. Tudo que eu quis, a vida me deu. Caí, aprendi, aqui vou eu levar meu testemunho em algum lugar. Sempre tem alguém querendo se salvar. Tudo que eu quis, a vida me deu. Caí, aprendi, aqui vou eu levar meu testemunho em algum lugar. Sempre tem alguém querendo se salvar.